Sem maquiagem, sem, de repente, historinha de conformismo ou de revolta. Mas qual que é a cara das ideias dos manos mais lá dentro, na quebrada? Os manos respondem, saca só.